Amo o que faço, diretamente da zona leste de São Paulo. Vulgo beirada, preconceito, é desse jeito. Vamos que vamos, meu parceiro Sagat. Todo o respeito do mundo, é o rap, tio. Tamo chegando. Fazer o bem, rezar eu sei é o que me resta. Invadindo a sua casa, papel e caneta. Conheça as regras, o lema é esse aqui. Informação, mantendo os pés no chão. Trago saudade, saúde, um pouco de amor e liberdade. Sinceridade nas palavras, a novidade. Mês de julho e o ano se perdendo. Tenho fé na caminhada, aumento o som. Senta, ouve com calma, construindo castelos de alegria sem terror. Pensa no momento sério, a minha esposa engravidou. Hoje eu dou risada disso tudo, correndo junto, espalhando o amor, corrigindo defeitos, viver da vida, somente os momentos bons, fazendo da correria o pão. Já abençoou só Deus pra te mostrar real o valor que tem o sofredor. Me deixa sorrir, pensar, me divertir, tá rimando aqui, um moleque 100% flores, eu quero te dar, me faz feliz, vem dormir, me chama pra si, amor sincero, vamos sair, cantar, se divertir, dê valor aqui. Amo o que faço no seu tempo, trabalho sim. Minha família eu represento. Te espero, te levo no ponto, não te abandono. Boa noite, molecote, o salve é lá pro gigante. Aqui ninguém se esconde, de buchicho eu tô longe. O importante da vida, dificuldades me conte. Baseados e vinhos, a madrugada vai longe. Fazendo rima, estrada viva, partiu pra cima. Morando mal, sem dinheiro liga. Longe da maldade, cabeça erguida. Chegou mais um sistema, covarde te incrimina. Fumando um, veja, família afastada, perdeu um filho pra sempre, só Deus, ele que te atende mesmo no inferno. Eis a questão, o cemitério é pior, eu acho. Em SP degladiamos no asfalto, político roubando no Senado. Eu ouço rap e choro, saudades de você fez aprender. A vida é amizade ou negócio, amor ou ódio, periferia é vários sócios. Vem ver, me deixa sorrir, pensar, me divertir, tá rimando aqui. Um moleque 100% flores, eu quero te dar, me faz feliz, vem dormir, me chama pra si, amor sincero, vamos sair, cantar, se divertir, dê valor aqui, amo o que faço no seu tempo, trabalho sim, minha família eu represento, te espero, te levo no ponto, não te abandono. Os mana que dança, as mina que pira, o tempo passou, vamos lá, mão pra cima, fazendo bagunça, libera esse corpo, eu sou positivo, pra mim, pro meu povo, o sangue é que ferve, suor escorrendo, zona leste envolvida, é assim, isso mesmo, cultura de rua, tô fazendo meu jogo, Brasil mão pra cima, hip hop é o troco, me deixa sorrir, pensar, me divertir, tá rimando aqui, um moleque 100% flores, eu quero te dar, me faz feliz, vem dormir, me chama pra si, amor sincero, vamos sair, cantar,